Quando te conheci, sorrias para mim e falavas de ti. E agora pergunto, dizes não é nada e sonhas acordada com uma história encantada. Tu não sentes, tu não tens mais nada para me dar e até já implicas com o meu respirar. E essas rugas que tens marcadas no teu rosto são a história, a memória daquilo que já foi. Eu senti que sem ti a vida era demais. Eu e tu, quando já foste rei e na nossa novela eras protagonista, mas perdeste o papel por seres egoísta. O inferno que passei por estar sempre a teu lado, os amigos que perdi por ter acreditado. E estas rugas que tenho marcadas no meu rosto são a história, a memória daquilo que já foi.

pensa bem no que isso significa. E não te esqueças de olhar para trás, ainda tens quem te queira bem. Por isso vai por mim, não te cases já, oh meu amor. Diz à mãe que me ligue, rapaz. Sei como é a vida na cidade e sei que nos pode consumir ao ponto de se almoçar de pé. Por isso vai por mim, diz à mãe que me ligue, rapaz. Vai por mim, a cidade não te aceita bem. Vai por mim, deixas que te acendem cimento no coração. Aceita os meus pêsames, amor. Já passaram sei lá quantos anos e o teu homem teu já tem e tu ainda temas criatura. Por isso vai por mim, entra lá nesse comboio, amor. Vai por mim, a cidade não te aceita bem. Vai por mim, não deixes que te aceita cimento no coração. Fecha os olhos e adormece, mas não te esqueças quem és. Amanhã é um novo dia. Tu tens o mundo aos teus pés. Pensa que foi um dia mau. O tempo passa num segundo. Eu sei que custa, mas não foi o teu desejado fim do mundo. Pensa que és um barco à vela que segue o rumo que o vento te. Pois já não depende de ti. Onde vais ou não mais vais respirar e que nunca vais curar essa ferida. Pois nada seca mais depressa que as lágrimas e a chuva de uma vida. Tudo muda, tudo morre. Onde está? Noutro sítio, noutra forma, noutra vida viverá. mudar. Escrevo na lembrança, mais forte que as marés, o beijo que atiraste do cais para o convés. Marinheiro, marinheiro vou, vou nas ondas do teu mar. Marinheiro, marinheiro sou, sou gaivota sem voar. Marinheiro, marinheiro vou, aonde a saudade for. Marinheiro, marinheiro sou, sou um barco a navegar. Mas nas ondas de outro amor eu não me deixo naufragar. Mas vai sempre comigo o teu coração, que levo de viagem clandestino no porão. Marinheiro, marinheiro vou, vou nas ondas do teu mar. Marinheiro, marinheiro vou, sou gaivota sem voar. Marinheiro, marinheiro vou, aonde a saudade for. Marinheiro, marinheiro sou, sou um barco a navegar. Mas nas ondas de outro amor deixo naufragar, princípio da minha vida, não havia engano. Mas quando fiz os meus 18 anos, disse cá com os meus botões: desta vez é que eu sei tudo. Sim, agora eu sei tudo. E hoje, que ainda me admira na vida, é quando olho esta terra onde dei tanta volta. E continuo sem saber como ela gira. Aos 25, no amor eu era o primeiro. O amor, as flores, a vida, o dinheiro. Sim, falando do amor eu sabia tudo. Mas comecei então a compreender que do pão que o diabo amassou havia muito para aprender. E pelo meio desta minha viagem continuava a minha aprendizagem. O que aprendi resume-se a meia dúzia de palavras. No dia em que alguém nos ama, fica tudo azul. Ah, sim. Quando nos amam, tudo é azul. é o que me admira na vida. Eu estou no outono da vida. Esqueço uma noite de amargura, mas nunca uma manhã de ternura. Passei a juventude pensando ter a chave da sabedoria, mas quanto mais procurava, menos eu sabia. E agora que o relógio vai bater as 60 badaladas, olho pela janela as estações do ano passadas. E só há uma certeza que eu encontrei. Agora sim, agora eu sei tudo. Sim, eu sei. Eu sei que nada sabemos. O amor, o dinheiro, os amigos, as flores, os afetos. Nunca conhecemos a vida, nem a cor dos objetos. É tudo o que eu sei. Mas isso